meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se tô morando só? E o quê? Vocês de Portal do Arrocha. Se você sumir, eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Vocês. Isso, a vida é tão sim. Vim aqui porque só eu estou no começo do fim. Dita um na cara de vocês. De... Se você souber, eu volto no tempo só mais uma vez. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. E quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho, é pra gente.